tempo insiste em lembrar as coisas que não voltam nunca mais. Fazendo o coração chorar por sonhos que você deixou pra trás. Essa dor parece não ter fim, a esperança não existe mais. Mas em seu peito ainda arde esse amor que não vai morrer jamais. É nunca desistir, é acreditar que o impossível vai acontecer pra mim. Caminhar pela fé é sempre permitir que o pensamento voe longe, mas ser fiel até o fim, até o fim. As coisas que não voltam nunca mais. Fazendo o coração chorar por sonhos que você deixou pra trás. Esta dor parece não ter fim, a esperança não existe mais. Mas em seu peito ainda arde esse amor que não vai morrer jamais. Caminhar pela fé é acreditar que o impossível vai acontecer pra mim. Caminhar pela fé é sempre permitir que o pensamento voe longe, mas ser fiel até o fim, até o fim. Ser fiel até o fim, até o fim.